horizonte esconde uma fronteira. O que sempre foi pode não ser exatamente igual você vê no espelho, refletindo na estrada o luminoso do motel.